do crime é sofrimento. Os irmãos que se foram tão sempre no pensamento. Saudade e a vera é meu sentimento. Tô aí na pista, levando a vida no talento. Já é atividade, clima de tensão. Pela viela da vida perdi vários irmãos. São vítimas de judaria e de vacilação. Eu guardo a lembrança deles dentro do meu coração. Tá ligado? Cada viela guarda sua história. Mais um filho que cai, mais uma mãe que chora. Tu tem que ser fiel, tu tem que ser guerreiro. Quando eu olho pras estrelas, eu me lembro dos parceiros. Sem neurose, vida do crime é sofrimento. Os irmãos que se foram tão sempre no pensamento. Saudade e a vera é meu sentimento. Eu tô aí na pista, levando a vida no talento. Já é, vida do crime é sofrimento. Os irmãos que se foram tão sempre no pensamento. Saudade e a vera é meu sentimento. Eu tô aí na pista, levando a vida no talento. Já é, já é. Todos os guerreiros, pra todas as guerreiras, pra todos os moradores. Muita fé, muita paz, muito amor. Panqueiro, panqueiro, tá de eterno.